Salomão, filho amado, no reino a se esforçar, o Senhor ao seu lado, com grandeza a brilhar. Em Gibeão ele buscou a tenda em adoração, mil holocaustos ofereceu, com fé no coração. Sabedoria e graça abençoa o nosso andar, como pedras em abundância, teu amor nos fará triunfar. Na noite Deus apareceu e a Salomão falou: pede o que quiseres, teu desejo eu vou ouvir. Sabedoria e conhecimento para julgar este povo, por teu coração sincero te darei o que é novo. Dá-me, Senhor, sabedoria para guiar teu povo em luz, que eu possa ser a voz que leva a paz que só tu tens, Jesus. Sabedoria e graça abençoa o nosso andar, como pedras em abundância, teu amor nos fará triunfar. Reina em nós, Senhor, como em Jerusalém, que a tua glória resplandeça em cada passo, amém. Com carros e cavalos, em lutas não temeremos, pois se tu estás conosco, sempre venceremos. Dá-me, Senhor, sabedoria para guiar teu povo em luz, que eu possa ser a voz que leva a paz que só tu tens, Jesus. Sabedoria e graça abençoa o nosso andar, como pedras em abundância, teu amor nos fará triunfar. Oh Senhor, nossa canção, em ti encontramos a razão, com Salomão em adoração te louvamos.